Portal do Arrocha. Isso é Dinho Rabelo. Te quero. Puxa vida, como eu te quero. Ora bolas, como eu te adoro. Te quero, te adoro, meu amor. Coisinha linda, venha me trazer o teu carinho. Quero te abraçar, te dar carinho. Te quero, te adoro, meu amor. Veja quanta luz do sol. Um dia lindo pra sair, pra namorar. Trocar carícias, muitas juras de amor. Eu sei que a gente vai casar. Vida, como eu te quero. Ora bolas, como eu te adoro. Te quero, te adoro, meu amor. Veja quanta luz do sol. Um dia lindo pra sair, pra namorar. Trocar carícias, muitas juras de amor. Eu sei que a gente vai casar. Dom Leão, o jovem das produções. Puxa vida, como eu te quero. Ora bolas, como eu te adoro. Te quero, te adoro, meu amor. Coisinha linda, venha me trazer o teu carinho. Quero te abraçar, te dar carinho. Te quero, te adoro, meu amor. Te quero, te adoro, meu amor.